dia sentado meditando, procurando respostas pra essa grande piração. Morte, guerra, destruição. AIDS, câncer, solidão. AIDS, câncer, AIDS, câncer. Se eu fosse você, não ia doer.